Mas foi que o Manhattan postou um breve agradecimento à porra de um jumento e veio assim para. Cara, o que que o Manhattan tá fazendo na internet, velho? Esse aplicativo tá muito errado. Que bizarro. Porra que veio um jumento. As pessoas estão curtindo o meu bagulho de sorte que eu uso o notebook, cara. Aquilo ficou muito bom, cara. Ficou, velho. Cara, a minha timeline Cara, é só isso agora, cara. Essa porra desse aplicativo. e a minha também tem muita gente compartilhando essa porra, velho. Tanto. Muita gente. Eu não vou postar. Se eu começar, eu não vou parar de fazer essa merda. Não dá pra. Você tem noção, só pra não ficar poluindo a minha própria timeline, cara, eu tava anotando todos os da hora num Não, TXT, tá ligado? Pra usar mais eu pra. comecei a colocar tudo num. Eu fiz um post só e tô colando em vez de ficar compartilhando do aplicativo, tá ligado? É, então. Pra não queimar agora É, todos. não, mas não, não, não Agora tem como vamos queimar ficar. tudo, cara, o bagulho é muito infinito, velho. Nos confins do universo, existe um grupo mais delicioso de todos. O Super Amigos. Delícia, cara! E aí, pessoal, vamos começar. Ah, não, esse seria outra introdução. Alguém fez a pior imitação de Bob Esponja do mundo aí no meio, velho. Com certeza foi eu, foi mal. Eu não sei imitar. Foi o Patrick imitando Bob Esponja. Cara, que horrível. Ah, muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Belish! Yeah. Eu sou o Evandro Tofu. E aqui comigo temos Sirvini. Então, pronto! Todos dizendo, todos imitando Bob Esponja agora na introdução. Não sei, cara, eu não sei. Foda-se, segui! Foda-se, tenta! Estou pronto! Temos o Godokin! Ai, ai! Que isso, velho? Eu morri fruto de imitou o Mutley, cara. Isso é o Mutley! Cara. Ai, cara, eu imaginei o Godok imitando e rindo. Godokin, dá oi pra galera. Ai, Godok. Oi, galera. Você está pronto, Godokin? Cara, eu aqui também o Swift! Tá pronto! É o Swift! O Swift é a pior imitação! Temos também o nosso cozinheiro de plantão, o Flamer! Que merda, cara. Que merda. Eu acho que eu não me maconha na comida. Tudo mal, cara. O Flamer que tava cozinhando. Cala a boca, cala a boca. Também, né? O nosso convidado, Nicolas. Ai, convidado não imita, cara. Bom, galera. Era pra ser outro tema, mas. A gente resolveu. Pra variar. Ah, tá. A gente decidiu fazer um outro tema em cima da hora, tá? Porque o tema que a gente pensou agora é muito melhor do que o tema que a gente tinha se programado, feito pauta, pesquisado, separado vídeos e foda-se. Agora a gente vai falar sobre o que a gente quer. Essa que é verdade. Nós, né? E Evandro, por favor, recomponha-se e apresenta. Voltei, voltei. Desculpa, estava passando mal. Ai, cara, vamos falar sobre filosofias do cotidiano gastronômico. Vamos falar sobre nossas comidas, vamos falar sobre Todd, Nescau, Mock. Que foi basicamente o que a gente falando antes, agora, né? E o Zwast vai dar a opinião dele sobre os veganos. É, aí tu, filha da puta, pediu pra mim escrever o assunto do podcast e não leu o corno. O que eu falei, ô burro? Ele acabou de falar. Não sei, cara, não tava pensando. Então não reclama, seu bosta. Bicho burro, cara. Ah, foi mal, foi muito mal. Muito bem, pessoal, vamos começar logo essa porra que já tá bagunçado pra cacete. Dei uma de seguir agora. Foi mal. Não, você tá, tá perdoado, só porque você é muito delícia. Cara. Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica... Vai, vai, não faço ideia como é que a gente vai começar esse podcast, que a gente já tava no meio já dele, né? Não, bota a pica na mão do Flammer, ele é cozinheiro. A chocolatada da hora é que... Se botar a pica na minha mão, bota. Tó de flash, corta a pica. Então, a gente decidiu falar sobre filosofia do cotidiano gastronômico, que é sobre as comidas que a gente faz, as coisas que a gente come, tudo que a gente gosta de comer, essas porra aí. E aí o Godoca tava falando do achocolatado, e eu e o Segui, a gente entrou no assunto da cobertura de bolo. Sim, cara, sim. Tem uma teoria muito, muito incrível. Por favor, conjectura a respeito da teoria. É assim. É consenso das pessoas que os melhores achocolatados são achocolatados tipo Toddy, Nescau, que você usa pouco e faz um leite legal. Ficamos no aguardo pelo patrocínio aí, galera. Galera do Toddy, do Nescau. Toddy é muito melhor, Toddy é muito melhor, viu? Uhum. Toddy é bom. É. Não, o Toddy é muito melhor, por sinal, tá? Não, não aquele Toddy comedor de tiazinha velha, lá. O Toddy. O achocolatado Toddy. Enfim. Aí, se você vai fazer alguma cobertura, qualquer coisa que envolva chocolate em pó, que não é achocolatado, cara, esses negócios bons são muito ruins pra isso, tá ligado? Aí você tem que usar os vagabundos. Aí a teoria elaborada com maestria pelo Vini é de que se a sua cobertura custar mais de R$1,47, sua cobertura vai ser ruim, tá ligado? Exatamente. É basicamente essa. Tipo, foi mais engraçado na hora, mas é isso aí. É, mas é verdade, cara. Tipo, tem uns achocolatados marca Diabo aqui que ficam com coberturas fantásticas. Aí tu pega, faz com Nescau, faz com Toddy, só bosta. Cara, mas a maioria das coisas é assim, cara. Tu, tipo, tu vai usar pra outra coisa que não seja pra aquilo que foi designado. Quanto mais vagabundo é, melhor lhe dá a função, cara. Pô, é verdade. Brigadeiro de Toddy, cara, é uma droga, cara. Brigadeiro com Toddy é uma droga. Legal é realmente com o Nestlézão normal, né? Aquela caixa vermelha dos dois padres. Ah, pode crer. Eu sempre achei bem estranho, cara. Eu vou passar esse podcast pra amiga minha que é Patrícia. Se ela ouvir essa atrocidade, diz aqui, melhor calda é com chocolate vagabundo, ela fica puta. Mas eu concordo plenamente. Mas é bom, cara. Mas é verdade, cara. É. Porque ele cristaliza, saca? É verdade, cara. Vagabundo mais cristaliza. Mas tu que é o nosso gastrônomo interespacial, como se explica essa porra? Eu sou sommelier de achocolatado, né? Eu estudo mais gestão, né? Física dos alimentos não, porra. Tá, mas foda-se, explica. Tu é o profissional VIP aqui, cara. Fala aí o que faz. Pois é. Cara, não é. Deve vir mais açúcar e mais essência, menos cacau, né? Então vai chatear mais, menos, porra. Menos. Tá, menos cacau e mais açúcar. Menos, porra. Mais sentido, cara. Puta, caralho. Espero que venha muito menos, né, cara? Vai fazer mais caramelo, então vai ficar mais cremoso. Faz sentido isso. Viu, cara? Ó, viu como tu sabe? Te fazendo aí, ó. Olha só. É, tá vendo? Se forçar um pouquinho, tá vendo? Se balançar, sai leite, né? O melhor pra fazer essa cobertura é aquele mágico, cara. Nossa! Cara, leite é uma droga. Sim, cara, esse mágico aí, a minha mãe conta só pra fazer cobertura, cara. Nossa, tem um chocolatado também? E é básico, cara. É tipo 5 centavos o quilo dessa porra. Pode de 5 quilos, né? Você pega e faz 8 bolos com essa porra aí, rende 8 porções, por isso que fica tão pouco. Essa é uma daqueles negócios que... Né, isso é um daqueles negócios que eu achei que só existia por aqui, tá ligado? Não, cara, essa porra existe no mundo inteiro, é incrível. Eu botei mágico aqui no Google e já tinha um bolo de chocolate, assim, tipo, a galera sabe que é pra fazer bolo só. brigadeirão com esse negócio, cara, é, realmente é foda, cara. Eu devo o peso de um gariba de brigadeirão de margem. É pouquinho então, gente. É, não é muita coisa mesmo. Você tá falando do nariz do gariba ou ele? Ah, o nariz, né, cara? Bem, sério. Magicamente já bem. Mas tá ligado que aquele brigadeirão clássico de padaria é o resto de bolo, né? A galera varre o bolo que tá na cozinha e faz os bolinhos lá. É, puto. Você tem que ser muito otário pra comprar brigadeiro de padaria, cara. Cara, eu já comprei uma brigadeira. E é gostoso o brigadeiro de padaria. É gostoso, cara. Mas é porque é temperado, tem o tempero das ruas. É isso aí. Que nem, é isso aí. Que nem chocolate grego, não. Que nem chocolate churrasco grego. Que nem beijo grego. Chocolate beijo grego. Chocolate grego. Chocolate grego, que é o beijo grego, não, que acaba errado. É só. Agora que eu me liguei. Só pra deixar registrado. Que merda. Não. Só pra deixar registrado. É, é merda mesmo. Eu não vou me pronunciar sobre beijo grego antes do Bruno estar na conversa. Assim que ele chegar. Não quero dizer nada. Chegar em conversa. Quero dizer nada. Mais, pessoal, vai rolar um bem aviche sobre putaria, hein? Enfim, churrasco com o grego, cara. É o churrasco do assado, hein? Puta, eu tomei uma bronca aqui, deixa eu falar mais baixo. Nossa. Não, o churrasco grego é tipo, é a nata do lixo da carne, né? Porque tipo, o bagulho fica armazenado no esgoto. Vem o suco de água do Tietê, né? Aquele suco de caixinha lá de saquinho. O churume. Mas é muito bom, cara. É gostoso pra caralho. Eu nunca vi, cara. Como é que é? Como é que a carne eles estão ativando o grego? Cara, o grego, cara, é tipo um guisadão. São camadas de carne. É tipo, de preço, são várias carnes assim? Cara, eles fazem tipo um croquete gigante, espesso. Ah, né? Pode crer. Nossa. Não, croquete não, pô. Não, cara, é um... Ah, tu entendeu, caralho. É um formato. É um pedaço de alguma coisa, cara. Carne de traficante, cara. Mas é o melhor... Tá fazendo um linguiça gigante ali, cara. Isso, a melhor coisa que o... É o kebab, que o Paz falou. É um pedaço de alguma coisa gigante no lindo e colocado no formato de um croquetão. No meio. Você vê aquele traficante que tomou um feijãozinho ontem à noite lá? Amanhã ele já é churrasco. Feijãozinho. É, a gíria das ruas, cara. Sim. Me lembra. Mas azeitona é muito mainstream. Azeitona, né? É muito mainstream. E vem sempre aquele suco maravilhoso com gosto de nada. Não, com água do Tietê. É feito com água do Tietê. Que? Esse dão? Isso suco lembra. Escorre só um momento, só um momento, pessoal. Só um momento. Deixa eu apresentar aqui também. Chegou aqui agora a Lilis. Oi. Oi, Lilis. Beleza? Já achei que ela ia colocar, hein? Se não imitou o Bob Esponja, hein? Só eu posso não imitar o Bob Esponja. Então, continuando, Edson, fala aí que tu tava falando aí. Não, tá falando do churrasco grego. Eu lembrei de outro clássico, cara. Tô vendo aqui o churrasco. Nossa. Então, isso lembra outro clássico da rua, que é o famoso filé mignon, né, cara? Filé mignon. Cara, falando em filé mignon, posso fazer uma confissão? Sim. Deve. Cara, nunca comi churrasquinho de gato e eu nunca comi cachorro quente de carrocinha. Cara, que não viveu, né, cara? Muito bonito de apartamento, cara. Ai, ai! Demais! Demais. Você não come esse negócio, um dia que a salmonela chegar perto de você, você vai morrer. E é por isso que eu não como, cara. Não, mas você tem que comer pra desenvolver resistente corpos. Não, mas eu nunca comi, não. Cara. Primeiro que eu comi, cara, eu morri, velho. O que tu faz no final da balada, cara? Tu vai no McDonald's toda vez? Cara, eu vou pra casa a pé, velho. Eu já falei no último programa. Não, o Vini é tipo o Jimmy Bolha, tá ligado? Tem uma bolha em volta dele. Nossa, cara, a referência foi profunda. Às vezes eu vou no McDonald's, ou se não, tem uma lancheria aqui na cidade, que é uma lancheria referência para o lanche na madrugada, não vou fazer propaganda, porque também ninguém sabe onde eu moro, que eu ia convidar vocês para ir lá quando vocês vieram na minha formatura, mas a gente acabou não indo e acabou indo no McDonald's. Cara, quem faz o lanche são travestis. Olha só. Tipo, a especialidade é linguiça lá, né? Não. Cara, não, a gente tá se queimando já, né? Então vamos terminar. Então, tu levou a gente numa balada GLS e depois tu queria levar a gente numa lancheria onde travestis subiam. Ah, tá. Agora tá fingindo. Tá reclamando da festa, filho da puta. Não, estou. Foi muito bom. Ah, bom. Então tá, não, só cara. Pra saber. Estão dando moral aí, hein, galera. Tá voltando. Quem faz o xizão lá, são alguns travestis, eu acho que tem 5 travestis pra participar. Nossa, tipo, se juntar. É pré-requisito pra entrar lá, cara? Não, eu acho que, tipo, eles devem ter largado da vida de, sei lá, não sei se eles trabalhavam com putaria, ou não, cortando o cabelo ou fazendo o quê. Mas eles foram trabalhar lá, e galera, meu. E o pior, cara, é que o lanche é muito bom, cara. Tem um creminho especial, né? É, vem. Maionese, cara, é maionese temperada. Não, eu sempre peço sem maionese. O que é essa? É catupiry. Eu nunca peço com catupiry, cara. Foi eu lá. Aí, que medo. Tipo, são os lugares que eu vou comer quando eu saio da balada, entre aspas. Balada. Cara, eu não como nada da rua, cara. Eu não como, velho. Eu não consigo. Não rola. Apartamento? Tem nem aquela... Nem aquela coxinha ancestral, assim, tá no pé. Cara, nem aquela coxinha ancestral, nem aquele, sei lá, aquele quiquito dourado que um dia já foi um croquete. Porra, meu, você tá ligado que a vó Lu deixa comer na rua, né, meu? Não. Tua velhinha guerreira, meu. Cara, sempre. A gente sempre tem um. Não, você não viu o meu é muito pior. É verdade. A gente sempre tem aquele lugar clássico que a gente sai da balada e vai Graças. Direto, né, cara? E eu já cansei de sair de noite lá, 6 da manhã, os caras estão quase virando a placa, tá eu chegando lá. No mínimo, os caras cuspiram na pizza, fizeram alguma coisa, porque era muita sacanagem. Pregaram. Aquela pizza que caiu no chão, né, cara? Ninguém comeu. Passar a pica, né? Pizza com pimenta. Porque eu além de pedir a pizza, eu falava assim, ô, meu, larga 2 ovão fritos em cima da pizza. Dois medalhões. Caralho. E aí? Carapela. Tava bom. Ai! A Lilis uma vez saiu de um rock'n'roll aí, e tem um posto aqui perto que tem o Max Burger. Fala mesmo, essa merda. É o boteco ferrapado, sujo pra caralho. Mas que tem o melhor hambúrguer de fim de noite aqui de Recife, velho. Puta que pariu. Eu venho com pedaços de bacon, assim, gigantescos, velho. Nossa. Não tá participando. Oi, desculpa. Ele esqueceu que tá participando do podcast. Tirou do mundo. Ela não tá prestando atenção. Não é isso não, gente, porque eu tava falando pro Evandro que... Ela falou que... Não entendi direito a pergunta, assim, eu ia ficar só ouvindo, só que quando vi que era comida mesmo, tá, eu participo. Como eu participei, né? Não, filho. É realmente, uma lanchonetezinha de posto parece até anos 50 mesmo, pô. Uma lanchonetezinha de beira de estrada, anos 50. É gostoso pra caramba, pô, o hambúrguer de lã. Aquele ovo tá em conserva desde anos 50. Mas é lugar de galera de mecânica que vai lá comer também. É o famoso, nossa, sabe como é que eu, sabe como é que eu chamo esse tipo de lugar? A gente chamava aqui, cara. A gente chamava de mundo de Marlboro. Era só os caminhoneiros, só os fazendeiros, tá ligado? tipo puteiro de 13 isso, reais, cara, né, cara? Sabe? Tipo, em beira de estrada. Zona trash de uhum. E era boa com as comidas, cara. Tá louco. Tinha uma porra de um. Tinha uma veinha que fazia um pastel aqui perto, cara. Perto flango? Não, o pastel especial, velho. Nossa, os pastéis especiais são sempre do capeta, cara. É, capeta, caralho. Aí uma vez eu e uns camaradas, a gente levou aquelas balanças portátil lá pra pesar o pastel especial da veinha, cara. Tinha 400 gramas, cara. Puta que caralho. Pastel de puro resto. Sim, cara. De pombo, pombo morto. Saboroso. Puro chão de feira. Frito de sabe sei lá o quê, flango, cara. Flango, né? Show flango. Flango, e catupili e tudo. Meio aqui, né? Olha o flango voando ali, ó. Olha o flango. Esse ali, pastel que tem tipo... azeitona de 8 quilos, tá ligado? Nossa, cara, né? E pra arrematar, um litrão de caldo de cana, velho. Um litraço de coca, cara. Eu tinha um camarada meu que comia pombo, cara. Nossa, velho, não. Mas, ó, eu descobri na... Ele abatia com a pistola de pressão, cara. Caralho. Ele abatia eles, mas ele... Na rua mesmo, tipo, perto da casa dele. Ele não abate mais porque ele morreu ou ele continuou batendo? É, cara, eu já não tenho notícia dele há algum tempo já, né, cara? Os pombos pegaram ele. Os pombos pegaram ele. Mas ele fritava lá de boazão. Não, foi bem... Ele falava que bem frito era de boa. Ah, cara, eu vou fazer a festa aqui, porque tem uns enchendo o saco aqui no telhado. Lá na culinária marroquina tem pombo pra caramba, viu? Eles comem muito pombo no Marrocos. E tipo... Ah, mas lá eles criam pombo. Aqui quem cria o pombo é a... Os mendigos. É a rua, mano. Aqui quem cria pombo é a vida, velho. É a cidade, cara, que cria pombo. É aquele velho escroto que fica jogando milho e farelo de pão. Caralho, tem uma mulher aqui na minha cidade, cara. Ela já foi até autuada pela guarda municipal. Ela não pode alimentar os pombos aqui, cara. Cara, ela passa nos canteiros largando farinha de milho duas vezes por semana, cara. Sempre, não falha nunca. Já pediram pra mulher parar, ela não diz que não, fica bestemando, xinga a galera. Rebelde, cara. Tá uma voadora nela, cara. Diz, para de alimentar os pombos, Vadinho. É anarquista, cara, alimenta os pombos. É uma mulher de 80 anos, cara. Como é que o cara faz uma porra dessa? E só, mas, só... Mais fácil, cara. Eu nem desvi. Ela nem correr tá consegue, né? Dá uma voadora de leve, então, cara. Dá uma voadora de corpo inteiro nela, cara. Então, pra complementar, teve uma vez que eu fui num festival de heavy metal que ficava em... É, a Vera tava lá. Não. Batendo cabeça. Caralho. Vera tava lá batendo cabeça. Continua, Vini, por favor. Eu fui num festival de heavy metal que teve em Carlos Barbosa. E ele aconteceu numa casa que era do lado da Electric Circus. Na frente dessa casa... Tá todo mundo pegando muitas referências, né, cara? É, tá todo mundo pegando tudo. Porra nenhuma. Aí tinha um... Na frente do lugar, tinha um lugar chamado Creperia Suíça, com dois S's. Cara, dois S's depois? Não, como assim? Lugar dos... Dois S's depois. Cara, pra te ter uma ideia, acho que foi o lugar mais trash que eu já comi. E aconteceu mais ou menos o seguinte: naquele dia eu tava ficando com a guria lá e tal. Eu tava saindo com a guriazinha. E aí a gente foi lá, depois dos shows das bandas, a gente foi na tal da Creperia Suíça. Cara, sentei na mesa, eu olhei pra chapa do negócio. Normalmente a chapa é preta, né? A chapa do negócio era amarela, velho. Eu olhei pra aquilo, eu olhei pra um amigo meu. Meu amigo me olhou e disse assim: eu não vou comer nada, sai daqui, eu só vou pegar um negócio industrializado. Aí eu... Bolovo, né? Pegar bolovo, cara. Eu peguei um Pingo Douro e ele pegou um Doritos. Cara, a guria que eu tava ficando pediu um xizão. Nossa, X-Bacon, né, cara? Caralho, ali foi o momento que eu parei de ficar com a guria, cara. Aquele X era tão nojento, mano. E ver a guria comendo aquele treco foi tão nojento, cara. Cara, eu peguei um nojo da guria que eu não tenho ideia, cara. Mas você... Naquela época que você era... Viveu um X botulismo aí. Tipo, X cagada, né? Viveu uma bosta no pão, tá ligado? E vê aí um... X botulismo. E vê aí um X tolete com fala bacon. Assim. Aquele tolefato. Foi na época que você era... vegan? Não. Peraí, vai tomar no cu, eu não fui vegan. Vai tomar no cu. Não fui vegan. Você, bicho, né? Você é um ex-vegan, você não foi vegan. Não, eu não fui vegan, caralho. Eu não fui. Porra, eu só não comia carne. Leite e ovo eu comia. Vai se. Você usava jaqueta de couro. Couro artificial. O cara nem pra ter um bosta. Já, uma jaqueta de couro de soja. O cara nem pra ser um bosta completo, né, cara? Um filho de bosta. É um ex-bosta, cara. Não, nessa época... É um ex-bosta, cara. Bosta, né? Nessa época era em longínquos tempos, quando eu ainda era um garoto juvenil e ainda não tinha sido agraciado com os poderes de não dar moral. Quanto tempo faz isso, cara? Faz tempo, cara. Uns dois meses. Duas semanas e pedi. Eu acho que fazem uns 7 anos, cara. Faz uns 7 anos essa porra. Porque eu tô velho já, não tô mais tão novinho. Zoeixo, discorra tudo que você acha sobre os veganos. Ah, cara, pô, você só tá perdendo minha opinião, cara. Eu já acabei com um namoro porque a mina era vegan, cara, e porque eu tinha a minha opinião que... É aquela coisa que eu falei, né, cara? Os animais têm direito de serem gostosos. Ai, mas... Limpa a baba da boca agora, Zoeixo. Mas é porque... É, você. Você tá não sei o que, tá ganhando muito peso, não sei o que, é comida de animal. Você come muita carne e gordura, não sei o que, mas é claro, e a vaca come mato, e a vaca é muito mais pesada que eu, e quase que eu chamo ela de vaca também. Caraca, tipo, a mina era muito mais pesada que você, gente. Não, não essa vaca, outra não. Vaca. A vaca animal. É, ó, apesar que. Essa era, vaca. Era a que era mais pesada que eu era a vaca que tu comia, né, Osus? Exatamente. A vaca que eu conseguia comer era mais pesada. E qual era a metafosa? A vaca bovina. eu não me orgulho disso. Errado, não, sério, né, cara, eu não consigo imaginar, tipo, ficar sem comer carne, cara. Não dá, cara. Eu tô pra dizer pra vocês que. Bacon, eu, é, bacon. Cara. Eu parto para. Eu começo dizendo que eu já não como porco, então eu não como bacon. Cara, eu não como. Chama escada. Eu nem gosto de carne, cara, de porco mesmo, mas bacon é vida. Eu só. É, o Vini é um ex-semi-bosta, então ele pode, né? Não, é que tem todo, vida, tem todo o lance do açougue kosher e tal, essas paradas. O meu problema com várias religiões assim do Oriente Médio começa nesse pedaço. Eles não comem. É homem bomba, cara. Cuidado, ele mais da própria. Quer ser bombardeado, né, cara? Você é válido. A doutrina deles não me importa, cara, mas. Eu vou ganhar bacons virgens quando eu explodir sua casa, cara. 42 quilos de bacon. Mas é que tá, né, cara? Eles não comem bacon e tal, aí foi por isso que eu não me converti ao islamismo. Cara, esse final de semana eu comprei um pedaço de bacon gigante por R$2, velho. Olha aí, ó, esse bacon deve ser bom pra caralho, meu. Tipo, não gordura, vibe do, né, cara? Não. Esse é o pior. Ele era só carne, cara. É pra fazer cobertura de bacon. Cobertura de bolo de bacon. Pro bacon vale a regra dos R$2, não é R$1,47. Cara, era uma. Ainda tem. Tem sim. Essa peça vem acoplada do tamanho de um mouse, sabe? Assim, um pedaço de carne de... Cara, e eu fui cortando aquela carne, fatias fininhas e fritei, tá ligado? Sem gordura, sem nada, deixei a própria banha do porco derreter isso, pro bacon, tá ligado? Ah, cara. Você pode fritar na manteiguinha pra dar um gostinho também, mas. Não. Mas aí tem que escorrer a gordura pra não deixar aquela o bacon. Aquela de 5 kg, né? Não, aí você usa a gordura. 15 kg, 15 kg de manteiga. A gordura, cara, pra passar no pão, velho. Aí pode. Usar o restinho da gordura pra fritar o pão, assim. Exatamente, você passa o pão. Tem uma gordurinha. Aí, deixa a chapa quente, bota o pão em cima, aí o pão absorve a gordura e faz. Alguém tá babando aí. Eu tô babando aqui, cara. Alguém acabou de babar aí. Quando eu faço xizão, cara, eu não como salada, cara. Eu não gosto de salada. Então, tipo, eu coloco tudo que é tipo de carne dentro do pão pra. Quando eu vou fazer um X assim, que é grande, cara. Fazer aquele bauruzão pegado. Entreveram, né? Salada é a comida da minha. Cara, comida. É só. É. Aí, eu boto lá carne. Os eixos profetizando. Carne e coração. Cara, eu como salada por tabela, né, cara? É, cara, eu só como por tabela salada. Uma vez eu tava comendo um sanduíche desse, essa amiga minha tretou comigo. Você não põe salada, você não põe nada. Eu falei, mas tem gergelim no pão. Pão é feito de trigo. É, cara, tá bom. Eu vi uma lanchonete esses dias que cobra R$2 a mais por um pão com gergelim. Caralho! Não, cara. Sério, doido. Até não sei, sanduíche e tal, não sei o que, vai, 7 conto. Com gergelim, mais 2. Alguém escolhe botar gergelim a mais no pão, cara. Tipo, às vezes eles vão me dar uma fazenda de gergelim. Calma, cara. Nossa, velho, um balão de cada vez, meu. Ai, meu Deus. Quero um sanduíche com gergelim extra. Pô, mas eles estão uma fazenda de gergelim por 2 pontos, velho. É? Caralho! A salada que eu como é essa aqui, ó. Vê essa matéria de jornal. A salada que eu como, porque nos Estados Unidos pizza é considerada um vegetal. Eu seria vegetariano lá, então. Então, cara, como tava, a gente fugiu do assunto, eu vou voltar agora pra ele. Eu fui vegetariano por 2 meses. Admito. Gay! Não condeno a tal prática. Mas, tipo, eu, cara, condeno, uma... condeno não, a morte. Completamente apedrejado, né, cara? agora, cara do céu, não existe coisa pior no mundo do que vegetariano chato. Pode vai ver, tomar no meio do cu. E sabe o que é mais engraçado de todos? Todos os vegetarianos que eu conheci, especialmente mulheres, são gordas, muito gordas. Sim. É bovino, né, não, cara? Eu conheço umas vegetarianas que são bem bonitas de corpo e tal, cara. Ih, deu moral. Não deu, são bonitas de corpo, cara. Não quero nada. Só que assim, cara, tipo, tem gente que é aquele vegetariano assim. Beleza, eu sou vegetariano, tu come carne, eu não. Eu não vou comer carne e tu faz o que quiser. Beleza? Aí tem aquele vegetariano, cara, e daí a pessoa vai num lugar que ela já não tá acostumada a ir, tá ligado? Aí vai ter um churrasco, por exemplo, ou vai ter uma massa. Aí tem duas massas, aí tem bolonhesa e tem alpestre. Aí a filha da puta da pessoa, em vez de comer a porra do pesto e ficar quieta na dela, ela fica, já sabe, ela é maldita vegetariana, ela tem que ficar condenando todas as outras pessoas por estarem comendo a bolonhesa. É, ela vê você pegando a bolonhesa e já te olha feio, né, cara? Sim, ela vê, ela te vê pegando aquela colher de bolonhesa e ela olha pra ti e diz assim: ai, por que tu não tem vergonha? Isso é como colocar judeus numa câmara de gás. Nossa, foi longe. Puta que eu pariu, cara. Juro por Deus que eu não já... como judeu. Caralho, cara. Perdi, ouvi. Caralho, deixa eu falar, filho da puta. Eu juro por Deus que já ouvi coisa do tipo. E aí eu olhei pra ela e disse assim: eu sou judeu e eu não gostei do teu comentário. Ela disse assim: é, pra te ver como é bom, tu acha que os animais gostam? Cara! Porra, mas tipo, não tem muito errado, velho. É que você vai chegar na vaquinha e falar: então, vaquinha, isso é a mesma coisa que o cara comer um bacon lá, um porquinho, sei lá, qualquer coisa do tipo, sei lá. É pior, você virar pra vaca e falar assim, mesmo que você entrar na lanchonete e pedir um prato de judeu ao molho. A vaca vai ficar super sentida com você, cara. Eu lembrei daquele... Acho que já deve ser foda o cara seguir uma dieta coxa, que é uma merda, que não pode comer quase porra nenhuma, tem que fazer esse pauzinho lá. Eu não vou explicar nada dessas porra agora. Mas, cara, agora tem um filho da puta. Tu tá ali comendo a porra da tua bolonhesa, e aí o filho da puta chega e fala que aquilo ali é similar a... porra da Segunda Guerra Mundial. Vai tomar no cu, cara. Você é o Himmler porque você come um bolinho de carne, cara. Isso, comparação. Tem uma teoria, cara. Eu lembrei daquele diálogo do Arthur com a vaca no restaurante do fim do universo. Cara. Tipo, é muito aquilo, cara. Vamos falar de que você deseja hoje. A vaca que é geneticamente preparada pra ser comida e ela se oferece, né? Eu fiz muito exercício, então a alcatra tá muito boa. Genial, cara. Caralho. Genial aquilo. E ele: não, eu vou ficar com uma salada, tá bom? Eu acho que no final ele acaba bebendo água, cara. Não tenho certeza. Eu acho que ele falou alguma coisa sobre os tomates também, sabe? Exatamente. Um negócio de tomate. Ele pediu suco de tomate. Muitos tomates que eu conheço ficariam chocados com o seu pedido. Ele ficou bebendo água. Ai! Cara, tem uma teoria pra esse tipo de gente. Sabe que todo mundo tem no Facebook aquela menina gorda, chata, que adora ficar postando foto e frase mostrando como ela é feliz e os outros são infelizes? É o vegetariano. A vida dele é uma bosta porque ele não come carne. Então ele tem que condenar os outros que são felizes. Não, cara, assim, pior é que tem vegetariano que é feliz. Sério mesmo? Tem vegetariano que é de boa, cara. Mas é aquele vegetariano que olha pra ti e diz assim: cara, beleza, come tua carne aí que eu não como carne. Sim, aí. Ah, mas ó, tem a diferença. Entre a gorda infeliz e o vegetariano feliz, cara. O vegetariano feliz tem mina ou a mina tem namorada, a gorda não tem. Por isso que é. O vegetariano feliz, cara, ele vai pro churrasco com a turma. Como eu tenho amigo vegetariano, ele vai pro churrasco. Come cebola com arroz. Não, e como ele não pode comer nada, ele enche a cara com a turma. Isso, é, cara, eu tenho também. Tem pessoal vegetariano que vai de churrasco, cara, vai comer salada, comer maionese, arroz. E a gorda não é nem chamada pro churrasco. Porque a gorda vai acabar com a carne. O cara jogava hockey comigo, ele ia no churrasco, ele levava tomate pelado, cara. Sim, mas pelo menos. Mas não fica enchendo o saco dos outros, né, cara? Tá lá na dele, lá tranquilo. Exato. Cara, eu tinha uma amiga vegetariana que vai pro churrasco, ela ajuda a temperar, cara. Caralho, esse é o nível main. Esse é o nível main. É, cara. Vegetariano tem nojo de tocar na cara. Vegetariano chato, sabe? Ai, eu não vou tocar nesse cadáver. Que afinado. Não, é isso. Claro que é, caralho. Não, é um apoio, velho. Não, ela é só por uma questão de saúde. Ela acha que a vida dela é melhor sem carne e acabou. Mas foda-se, ela pode superar a merda da carne. É, eu tinha um camarada meu que ele era assim, vegetariano de não comer essas. Não comer carne, não sei o quê. Beleza, só que ele não era assim, daqueles panfletários, né? Sim, sim. Então, de boa. Por isso que continua sendo meu colega, tá ligado? É. Ficou ainda mais amigo meu quando ele foi no médico e descobriu que ele tava com falta de um monte de vitaminas. E os suplementos alimentares dele não tava dando conta, então ele voltou a comer carne. Caralho. É, mas eu já conheci, cara, eu já conheci gente doente a nível de não comer carne, passar mal, tomar suplemento alimentar e o médico dizer, ó, o único jeito de tu ficar bem é tu voltar a comer carne. É, e a foi pessoa, não, cara, não, essas faquinhas, mano. Não, e a pessoa não querer voltar a comer carne, cara. E o pior, ela ainda queria, ela era vegetariana e queria virar vegana. Puta merda, não. Tá ligado? Ela queria parar de tomar leite e comer ovo também. Aí tu fica pensando, tá, né? Vai lá, passa a luz. Mas eu acho justo, cara. Se tipo, a saúde dela, sabe que ela tá fudida, sabe? Se ainda assim quer continuar, be happy, né, cara? Tipo, cara, não, exatamente. O problema é de um problema. O problema é de vocês. O problema é de vocês. O problema é de vocês. Mas assim, cara, é a frase que eu Capitão falei. Capitão Paleta! Eu tô por fora. Eu tenho uma amiga que tá com mania de. Ah, tá chegando o verão, aí começa toda mulher a fazer regime. Sim. Eu fui no restaurante com uma amiga e ela pediu uma porra de um prato que só tinha salada. Só folha. Só folha, cara. Eu falei pra ela, não, como alguma coisa, não, vou ficar só na salada. Velho, é o que eu falei pra ela. Eu não perdi o meu rabo e desci da árvore pra ficar comendo massa. Ih, ó, tá sendo racista aí, ó. Pau no cu. É, cara, não, isso é a mesma coisa que tem na pizzaria. É a mesma coisa que tem na pizzaria comer pizza de milho. É, né? cara que eu isso, adoro. Cara. Eu adoro. O cara que vai no McDonald's. Adoro pizza de brócolis, cara. Não, eu adoro o cara pizza que vai é na. Bom, porra, é bom sim, calma. É bom. Mas pizza de milho é sacanagem. Não. O cara que vai no McDonald's pra comer aquela porra de salada. Nossa, cara, eu conheço. Quem é um animal que faz isso? Eu conheço um cara. Aquela salada do McDonald's. Vai no McDonald's e pede salada. Tipo, pega um Big Taste, uma Coca-Cola de 2 litros e uma salada pra ficar light. Marlite. E tô dando em detalhe, aquela salada do McDonald's realmente não tem nada de saudável, porque pode ter realmente grande quantidade. Pode ter realmente, mesmo que eles atolem alface, mas aquele molho, sinceramente. Tem nada saudável no McDonald's. Isopor com salgadinho de bacon. Aquele que é. Pois é, parece um papel, sei lá. O alface, se puder, eles passam na farinha e frita, tá ligado? Cara, eu não vou mentir, mas aqui em Recife tem um restaurante que eles fazem isso com a selga, velho. Nossa. Caralho. Já que o Flammer citou o assunto, cara, comida chinesa é um bagulho que é meio sinistro, né, velho? Tipo, é a bagunça milenar de coisas, né, cara? Você vai comer comida chinesa. Tipo, molho de estrume de barata, tá ligado? Nicolas esteve na China, Nicolas pode falar muito bem isso. E aí, Nicolas, como é que é comida chinesa na China? Que lá é só comida. É, mas isso é de comida. Cara, eu não comi comida chinesa. Você não comeu comida lá, cara? Ah, eu comi, tipo, comida feita no mercado. Tipo, toda a comida da China é chinesa. Lá, que minha prima cozinha, né, cara? Minha prima cozinhava, daí, tipo, é que nem a teoria do molho inglês, cara. Na Inglaterra, todo molho é inglês. Teoria da escada francesa lá é só a teoria da escada. Isso, exato. Mas eu passava por umas banquinhas, cara, que tipo era na rua, assim, aberto, tipo, era muito fedido, velho. Puta, só de lembrar do que o jambão. Vocês já viram, né, aquela reportagem sobre o óleo de esgoto na China? Ah, já. Óleo de esgoto, sim. Óleo de esgoto, cara. Eles recolhem óleo do esgoto e filtram pra parecer óleo de vegetal normal, sabe? Caralho, mas a pergunta é, funciona igual e o gosto é tão bom quanto? Provavelmente não, não, cara. É mega cancerígeno, velho. Que esgoto, velho. Aqui é pra vocês. Vejam essa matéria aí, é agressiva, velho. É, eu vi essa reportagem. Mas o gosto deve ficar bom, então é isso que importa. Tá? Morrer de câncer, mas morrer feliz. O gosto deve ser bom, pelo menos. É. Exatamente. Ultimamente eu tenho seguido essa filosofia. Olha, calma, calma, cara. O cavalo marinho. Vocês estão doidos, cara. Fala aí, Edson. Vou falar pra vocês fotinhos do Flash no Arrow. Cara, vocês estão treinando? Não, não. Caralho. Peraí, peraí, peraí, acabei de pegar uma mensagem subliminar. O podcast é coisas que gostamos de comer e o Nicolas manda uma imagem do Flash. Do é Arrow. Que é o ator que participava do Glee. Ah, é só. Tudo tá certo. Caralho, eu já tinha visto essa porra antes. Ah, então é isso que eles fazem. Fala, Edson, velho. Tentando falar aí faz tempo. É, não, não, outra sacanagem gastronômica que existe é quando você vai na casa de alguém e a pessoa fez lasanha de berinjela. Não, cara, não, não, não, lasanha. Véi, rolou isso aqui. Descreva como é uma lasanha de berinjela que eu nunca vi. Rolou isso aqui em casa sábado, cara. É, a berinjela, ela vai no lugar do macarrão. Da massa? É. Sim, sim. E todo mundo sabe que o lugar da berinjela certo é de ir no lixo. é de ficar lá na. Assim, ó. Na plantação. É, ficar no mato. Berinjela, vou defender a berinjela. Pois é, eu fiquei pensando no dia que é que dá berinjela. Cara, berinjela é bom, meu. Berinjela é bom, velho. Não é bom, lasanha, mas não. A lasanha não, né, cara? Lasanha é massa, velho. Não, filho, tá aí. Não, é gostoso. Bota carne moída, velho. Bota carne e bota berinjela, mas deixa a massa, cara. A massa, cara, deixa a massa, principal. Porque tu chega lá, cara, é como se tivesse, por exemplo, assim, é como se tu fosse pegar uma mina mega gostosa e tu chegasse e fosse um traveco, velho. Tem uma berinjelona ali. Que é, realmente vida. É foda, cara, quando isso acontece, cara. Porra, aquela merda vai se desfazer toda, tá, velho. Porra. Isso aí tu tá louco, cara, não se faz isso aí. Sim. Não, um dia eu vou fazer uma salada de berinjela e convidar o povo e vai ter macarrão no meio, só pra eles saberem. Só pra sacanear. É, puta, a gente fez isso uma vez com o Cristiano Flávio Vegan, cara. A gente fez um macarrão pra ele, né, cara? A gente, não sei o que, é macarrão, beleza, mas tem molho, tem. Vamos botar carne no molho? Não, não, que isso, cara. Isso aqui é. Como é que é o nome daquele. Ah, um vegetal escroto aí qualquer. Vamos generalizar, né? É, aí a gente ralou a carne, cara, fez bem pequenininha assim e empanamos ela, cara, pra ficar parecendo esse vegetal escroto aí, qualquer empanado no. Aí o cara comeu. Ah, não era aquele treco de soja? Carne de aquela soja? Proteína de soja e tal. Não, isso aí a gente tentou enganar, aí ele já tava esperto. A gente tinha que. eu postei, cara. E é isso. Tivemos que fazer um negócio mais elaborado. E aí ele caiu? A carne de soja aí é gostosa, cara. Mas foi legal. E aí ele caiu lá? Não, caiu, não, peraí. Peraí. Eu tenho mordidas, a gente percebeu que tinha algo errado. Não é carne, cara. Não é. Cara, não, é só soja. Não é carne. Na faculdade de gastronomia dizem assim, soja, carne de soja, a indústria tá de sacanagem, não existe carne de soja. Soja não tem proteína animal. Cara, é que nem uma amiga minha vegetariana me disse uma vez. Se é carne de soja, então não é vegetariano, porque vegetariano não come carne. É, exato. Ah, então não faz o menor. O nome correto da carne de soja é proteína texturizada. E tem gosto, tipo. Ah, mas aí vai estar lá. O nome já dá preguiça, cara, tá ligado? É. E tem gosto de carne, quem já comeu essa porcaria? Não tem. Não tem essa merda. Mamãe, quando fazia soja, ela fez a primeira vez, comeu, olhou pra minha cara. Minha mãe. Quem fazia? Ah, entendi, mamãe. A mãe do Flammer inventou a carne de soja, cara. Não, minha mãe fez carne de soja uma vez lá em casa, olhou pra minha cara quando tava pronto, comeu por isso... Vamos colocar carne moída aqui dentro, vamos? Cara, se por isso você que o Flammer é rico, é por isso que o Flammer é estrelinha, porque a família dele é mega rica. Fala claro, isso. E ele tem 3 ternos. Se você preparar com souber preparar com shoyu, cozinhar com shoyu, ela fica gostosa. Sim. Mas não parece, cara. Tudo com sódio pra caralho fica gostoso, velho. É. Ou, e o shoyu entra na categoria da conversa reciclada que a gente já teve, que é dos molhos que somem, né, cara? Porque, tipo... Foi em podcast essa conversa ou foi antes do podcast? Não, foi antes. É que o molho que não acaba, né? Não, aqui em casa não acaba, cara. Aqui em casa sério? Não, aqui em casa o vidro some, cara. Cara, antes de acabar, tá ligado? Aqui foi não, aqui, então, aqui em casa acaba porque a gente come sushi de vez em quando aqui em casa. É sempre. Eu sou milionário. Sempre consome. É, tá. Não, caralho, sushi no mercado aqui é R$5 uma bandeja pra você. É, cara, sushi é barato aqui. Caralho. Não gosto. Como que é barato aí, meu? Aí não tem praia, não tem peixe, cara. Vai se fuder. Tem peixe não tem lago, lago cara. Peixe não rio, tem cara. Lago nessa merda. Peixe de praia, cara. Peixe de praia. Sushi de tucunaré. Pior que eu já comi, cara. É gostoso. Sério, velho? Tem salmão em Minas Gerais, né? Não, sashimi de tucunaré. Você pesca ele na hora, mata, come, joga um limãozinho em cima. Foi gostoso, cara. Ali, se jogou limão em cima, já não é sushi. Já virou um ceviche. Tá, limão é ácido, limão é ácido. Peixe cru. Tá, peixe cru, sushi, tá bom. Deixa eu ver se eu acho a máquina de fazer sushi. Ah não, cara, aquilo é muito idiota, é muito errado aquele comercial. E eu quero que vocês. Não, e eu quero que vocês vejam o comercial, cara. É. Muito errado. Não sei, não tenho ideia. É muita gente. É sério, é uma máquina de fazer sushi. É muita gente chapada no mesmo comercial, cara. Parece, sei lá, parece comercial dos anos 80, assim. Eu queria puxar o podcast com o Cantinho, que é tipo comida de solteiro. Pô, cara. As melhores. Aqui, não, calma, achei. Pera aí, vocês não tem que ver essa porra, cara. Vocês não tem que ver essa merda e vocês não tem que me dizer por que diabos o comercial é assim. Já entramos no tópico aí, Edson. Já é errado porque é uma. Já é errado porque não é japonês essa porra. Aí que tá. Já começa errado. Quem não começa um jantar dando estrelinha imortal, cara. Né, cara? Exatamente, cara. Quem não faz isso? Olha só, isso é normal. É, tipo, tu vai no restaurante e é o restaurante japonês carreta furacão, né, cara? O maluco vem vestido de fofão, dando imortal, e aí o sushi man é um cara vestido de fofão. Ai, fica fazendo sushi lá, cara. Ele tá fritando, é um americano, cara. No Japão, o sushi man é americano fazendo os bagulhos. É um mexicano. Tá boa, cara. A ideia é boa, mas essa propaganda é tão ridícula que eu não teria coragem. Se tu não tem, tu perde a motivação, né, cara? Eles começam a fazer coisa com. Olha as pessoas rolando no chão, cara. E o cara olha assim. Rolando no chão e fazendo um binóculo de sushi. E fazendo sushi de sushi de morango. É isso, né, cara? Pô, isso não é sushi de morango, cara. Tem, mas é uma merda. Cara, mas um sushi de morango é o quê? Morango é com cobertura de quê? Cara. É doce? É com creme cheese. Então não é sushi. É um burrinho. É, cara, é qualquer coisa. No Japão eles comem sushi com fruta, é normal. Qualquer coisa isso, velho. Vai se fuder. É, os japoneses estão estragando sushi. mas na verdade isso foi trazido de cá, tá? É ocidentalizado. O aparelho realmente é bom, cara, mas é o comercial. É uma merda. Edson, vamos entrar nas comidas de solteiro. Comidas de solteiro. Sim. Como eu tenho vivido no podcast todo foi só pra isso. E a gente já tá no final já. Chegou o momento do dossiê miojo. Cada um dá. Miojo e variações, né, cara? Miojo e subculturas. Cara, miojo, vou dizer uma coisa. Miojo é a única comida que eu sei fazer que um vegetariano pode comer. Todas as outras comidas que eu sei fazer vai carne. Não, mas e o miojo de. Depende o miojo de camarão. Miojo. Picanha, camarão. Tem que ser o miojo feijão. De vegetais. Mas não, não pode botar o molhinho de carne. Não pode botar o molhinho de carne que senão não dá certo. Cara, não cai a casa, mano. Fecha tudo. Eu vou relatar o que ocorreu hoje, na hora do almoço. Cheguei mais cedo, vocês não vi cozinhar alguma merda. Olhei pro lado e eu vi que eu tinha comprado uma daquelas latas de feijoada de lá. Nossa, cara, eu abri, tirei a lata toda, tava esquentando a comida, fritei uma calabresa pra dar uma enriquecida, porque nunca tem carne nessa porra. Na hora que eu virei o pote de cabeça pra baixo, caiu um bloco preto. É isso aí, normal. Cara, a quantidade de gordura daquele negócio é assustadora. Sabe calda, quando você vai comer alguma calda doce, que você levanta e puxa a calda, assim, aquele doce, tipo, é doce, como se fosse calda doce. Sim. Cara, a feijoada é assim, ela faz liga, tanta gordura que tem. Vixe. E tu tava, e tu tava, e tu tava foda, comendo, cara, antes de começar o podcast, né? Então... Ah, eu tava comendo, então, você sobrou dela aqui, cara. Tava gostosa pra cacete. Como não ficaria, né, cara? Cara, um negócio que eu faço aqui, que só precisa de, tipo, três coisas que vem, que elas vêm todas prontas. A única coisa que tu precisa comprar ou cortar e fazer de natural é a cebola, cara. Então, tu faz a massa do miojo normal, beleza? Aí tu pega uma cebola, tu pica uma cebolinha, deixa ela fritando, doura ela um pouco. Aí tu vai ali e daí tu coloca uma lata de atum ralado e tu põe meio pacote daqueles molho pronto de tomate, aqueles molho pronto de tomate, isso aí. E aí tu põe um pouquinho de sal, põe um pouquinho de pimenta, cara, fica um manjar dos deuses, velho. Aquilo é simplesmente meu miojo. Entendi que não tem pacote. Meu miojo é mais roots. Meu miojo é mais roots, cara. Eu pego, eu boto o miojo pra ferver ele. É rústico. Eu boto o miojo pra ferver com a água. Estouro uns dois ovos ali dentro, tá ligado? Largo. Nossa. E deixo fervendo, deixa a água cozinhar o ovo ali. Reduzir, deixa reduzir. Deixa a água cozinhar ali e depois coloca uma salsichinha ali e já fica uma... Não, então, o esquema é fazer miojão dos brother, tá ligado? Tipo, ver tudo que tem de resto na sua geladeira e taca no miojo, mano. Taca no miojo. Na época de vacas magras, né, aqui em casa, que é quando eu morava sozinho, aí eu fazia o seguinte, pegava o miojo, fervia, né, ele, mandando no pacote, só que na outra panela eu botava cebola, esquentava, colocava presunto picado, derrava uma refogadada no presunto com a cebola, botava pimentinha do reino, sal, aí jogava o miojo em cima sem aquele caldinho dele, tá ligado? Aí ficava um... Ah, cara, eu tenho que usar o... Não. Aí é que tá. Aí eu usava um pouquinho de creme de cebola, tá ligado? Que é... Eu usava creme de leite que, também. Que é o recheio daquele... Do sushi, só que vende de pacote grande, tá ligado? Sai muito. Tem aquela manobra clássica também, que você pegar uma colher generosa de requeijão e ficar misturando. Essa é clássica. Essa aí, cara. Cara, eu boto requeijão em qualquer prato de comida, cara. Mas, cara, eu não lembro. Eu não lembro aonde eu vi isso. Não sei se foi no Areca Total. Eu tenho a leve impressão que foi, porque é uma coisa que ele totalmente faria. Que foi o cara ensinando a fazer miojo no chuveiro. Com água de chuveiro. Que tu pega a água, tu põe a água no máximo de quente que ela pode ficar. E tu pega um miojo e um escorredor de massa e tu espera. Cara, tu fica esperando 20 minutos. Exatamente. Eu faço miojo, eu faço na leiteira, cara. Não, na leiteira dá, cara. Na leiteira. No trabalho, a galera fazia miojo na cafeteira. Também dá. Também dá, cara. Também quebra assim a parada, joga lá dentro. É. Não, mas é bom pro mundo, mas você tem casa, né? Você vai tomar banho, mija, já faz seu miojinho, já a água já tá amarela e tal. Não, faço cocô no box, né, meu? Já fica um molinho. Caralho, que errado. Dá aquela cagada no box. Ah, não, cara. Miojo, sabor sobrevivência. Miojo do chuveiro, não, nem pra solteiro, cara. Miojo, sabor sobrevivência. Aí já volta. Chuveiro não dá, cara. Deixa de ser miojo pra virar miojo, cara. Aí tu vai gastar o que tu vai gastar de tempo pra esquentar a água e o miojo. Tu já perdeu no. Não, tu vai gastar de água também, né, cara? Ah, porra. É ridículo, tá? E tu tem que estar nu fazendo isso ou tipo é só de zoeira tu vai fazer no chuveiro? Cara, se tu ficar pelado fazendo miojo dentro do chuveiro, tu não precisa mais nada, né? Tu fazer miojo no chuveiro já é escroto por si só. Miojo com tempero, tá ligado? Ô, Segui, bota na lista de zerar a vida lá, cara. Fazer miojo pelado no chuveiro. Vou pôr. Começou na cabeça a merda. Cara, alguém tem mais alguma receita de miojo aí? Tem uma coisa de miojo. É, eu comprei aqueles. Eu tenho mania com molho, cara. Eu compro uma porrada de molho. Não pode faltar aqui em casa. Eu comprei aquele ketchup Heinz. Comprei bom, o ketchup é bom, pressa é bom. Pra variar. É Heinz, bom. Alemão, hein? Alemão, hein? Não, americano. Eu achei que era alemão também, mas é americano também. É bom. Ah, bom, beleza. Então, quando não tiver molho na sua casa, não use aquilo como molho de macarrão. Não, cara. Entra pra regra dos molhos, das coberturas. É vagabundo, velho. Cara, ficou uma merda. É ketchup vagabundo que você tem que usar, cara. Não é ketchup bom. Na moral. Muito macarrão. Fica muito doce, né, velho? Não, ficou azedo pra cacete. Sério? Sério? Não, o Renzo ele é azedinho, cara. Ele não é. Ah, então, a solução é só um pezinho de chá de açúcar. Quebra a massa e deixa ali. Eu não consigo usar ketchup como molho sozinho. Eu também não, cara. Olha aí, eu gosto de colocar no... Eu gosto de fazer quando eu faço um arroz com galinha, assim, tá ligado? Aquele misturado no panelão, assim. Eu gosto de botar ketchup e mostarda bastante, assim. É uma dica também. Se você não tem medo de pegar câncer... compra um pega câncer, cara? Como que pega câncer? Tá, de desenvolver câncer. Pronto. Esse é o médico da gente. Esse é o médico da equipe falando. Porra. É o Zoidberg, seu super amigo. Fala isso. Aquele doutor do... Aquele cirurgião plástico do filme. Nick Riviera, né? Doutor Nick Riviera. Mas imagina que foda, deve ser algo do tipo assim, o cara vai consultar com o Godoff e ele... Pô, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? 6 meses depois. 6 meses, né? Fala, Edson. Compra o Cup Noodles de camarão, prepara ele. Depois pega um pedaço, pega um ralador, um pedaço de queijo, rala dentro do Cup Noodles o queijo, bastante queijo, joga ele pra baixo da água... Coloca um prato, alguma coisa em cima e põe no microondas mais 30 minutos. Nossa, 30? 30 minutos? Caralho! 30 segundos. Caralho, porra. Que vaca, merda, tem até que tirar de prensadeira lá de dentro com 30 minutos. Caralho, eu... o macarrão, cara. Espécie... Agora o plástico. Depois cara, como é que a galera come Cup Noodles, viu? Aquele treco ali deve ser mega cancerígeno. É bom. Por isso que é bom. É água fervente dentro de plástico. Dentro do plástico. Aquele plástico lá, ele não é recomendado pra micro-ondas, tá ligado? Não, ele é ruim. Ele solta aquela toxina lá que é cancerígena pra caralho. É pra botar água quente dentro, forte. Não pra botar aquela merda no micro-ondas. Aquilo mas mesmo assim, a água quente, ela a gente sabe, né? Que, né? Plástico, ele tem uma certa quantidade de toxina. Velho, é que Cup Noodles ao contrário significa holocausto muito forte. Ah, é assim? Vai começar? Vai começar. Não, é brincadeira, Vini, é brincadeira. Ah, tá bom, então. Ele nem parou pra pensar que eu não peguei a referência da brincadeira. Tá não, bom. Mas não foi zoando o Vini. Foi só falando a situação. Só vou completar, dependendo da quantidade de queijo ralado que você coloca, depois de todos você colocar o garfo e girar duas vezes, que tá um churrasco grego de Cup Noodles. sai tudo no garfo, cara, só fica o caldo pra trás. Não, antes de encerrar o podcast, tem uma discussão que é uma das mais velhas aí, que é... Peraí que eu esqueci. Cachorro quente. É velha mesmo, hein? Cachorro quente com purê é muito melhor. Ah, eu não... Cara, eu nunca comi purê. Eu não consigo entender como é que vocês... Como é que é o cachorro quente de vocês? Que paulista é foda, cara. Paulista é foda. É purê no cachorro quente e na pizza não pode colocar nada. Ai, eu não quero... Ai, não pode colocar ketchup. Não pode ter ketchup. Eu não coloco nada, cara. Caralho, não pode. Não pode ter nada. Para. A pizza é minha, filho da puta. Eu coloco o que eu quiser nela, caralho. Se eu quiser colocar na porra da pizza, cara, não põe porra na sua pizza também, caralho. A porra da pizza é minha. Eu coloco o que quiser nessa pizza. Causar discórdia, cara. Faz o seguinte, então. Compra uma porra de um uísque de R$150. Bota gelo. Bota gelo não. Você compra aquele suco de laranja tampico de um ponto, enche um copo e bota a bosta. O daqui é tampico, cara. Gostoso pra cacete. Com isso, entendeu? É isso que você vai estar fazendo quando você coloca aquele suco na porra da pizza. A pizza é minha. Peraí, Vini, mas a quebrada de raciocínio, Vini, então tu não pode reclamar dos caras botar purê no cachorro quente, cara. O cachorro é deles, eles botam o que quiser. Cara, exatamente. Eu nunca comi, eu não tô reclamando, eu tô falando que eu. Eu não boto nada. Eu também não consigo conceber essa ideia, cara, de botar purê. É pirê, cara. Meu lugar é pirê, não é purê. Pirê, cara. Pirê? Pirê tá certo. É o francês, porra. Então, o povo vem do francês pirê. Pirê. O francês pirê tá certo. Pirê. Organiza essa porra aí, cara. Pirê tá certo, porra. Cara, pirê. U em francês tem som de I. Ô, segui. Porque tem U pra caralho no francês, na palavra original, né? Não sei, velho. Foda-se. É pirê com S. Eu comi essa semana aí num lugar que era tipo um buffet de cachorro-quente, né? Na verdade, era tipo um restaurante, assim, só que no cardápio só tinha tipos de cachorro quente, tá ligado? Então tinha lá, tipo, salsicha de não sei o que, salsicha de vitela, salsicha de cordeiro, aí tinha lá os molhos e tal. É o restaurante lá dos travestis. Não era. Não tinha travesti atendendo. Pelo menos não parecia. E só que, cara, nenhum dos cachorros quentes lá do negócio tinha pireca. Aqui não tem isso, cara. Isso é mesmo. Mas não, você tem que ir lá e pedir, cara, com toda a propriedade. Mas eu não... Não, mas quero purê, cara. Cachorro quente decente. Quero um cachorro quente de verdade. Não, pirei, cara. Pirei. Oh, que nem quando eu fui pra Oktoberfest, tá ligado? Fui lá pra Santa Catarina e tal, fiquei no hotel. E, meu, chegou tipo uma hora lá, eu precisava comer alguma coisa, a gente pediu pizza. Aí, tipo, eu fui lá pedir pizza, né? Eu quero uma pizza de mussarela, uma pizza de calabresa. Caralho, cara, isso é uma coisa que não dá pra entender também, não. Enfim, deixa eu continuar. Deixa ele falar, Vini, para de incomodar, cara. Preciso disso falar! Preciso disso falar, vocês me ensinam que é uma pizza. Fala, Vini, assim, pelo amor de Deus, pra gente terminar esse podcast. Aí eu fui lá e pedi, né? Aí o cara falou assim, não, mas como é que você quer que sua pizza, sei lá o quê, grande, pequena, média? Eu falei, cara, eu sou de São Paulo, eu quero uma pizza de mussarela e uma pizza de calabresa. Aí o maluco me mandou uma pizza de mussarela e uma calabresa. Isso resolveu muito minha vida. Mas, aparentemente, a galera lá come pizza com milho, pimentão, não, cara, ervilha e... O cara não queria saber o tamanho da pizza, daí veio de graça, você queria um médio. Não, mas também como... Não, como eu queria a pizza, tipo... Sei lá, teoricamente mussarela pra mim, a pizza tem que vir queijo e molho de normal, tomate. Normal, assim, é pizza de mussarela. Sim, mas eu conversei com uma galera e aparentemente, se eu não tivesse falado nada e falasse que só quisesse isso, eles iam botar milho. Estranho, também, viu? Coisa do tipo. Merda. Não sei. Que não tem dessas coisas também. Sei lá. Mas eu fico muito puto, cara, quando eu peço um sabor e, tipo, e vem alguma coisa, tipo, eu peço calabresa, vem com umas cebolas, assim, em cima da calabresa. Daí eu fico, porra, não... Mas eu não pedi. Eu não pedi, cara, a cebola. Eu quero só a calabresa. Não, você tem que pedir pra virar. A receita clássica. Não, mas não é a que eu como, não é. Ai, não, a gente vai fazer as pizzas de calabresa assim só porque o Evandro não come. Cara, aí que tá, porra. A maioria dos lugares que eu vou é só a calabresa, não tem a cebola. Não tem a cebola e o. Cara, fudeu, Evandro. Tira a cebola. Porque, assim, muita gente realmente prefere sem cebola, mas a receita clássica. Sim, eu não como receita clássica. É personalizado. Se quisesse, eu pedi a clássica, cara. Pedi uma pizza de. É igual pizza de coração, cara. Todo que é lugar que eu vou, às vezes, é diferente, cara. As pizzas são diferentes um pro outro. Cara, como existe alguma coisa dessa? Mas é porque é o seguinte, tem um negócio no restaurante chamado ficha técnica. Vamos partir pra tecnicalidade agora. No restaurante tem um negócio chamado ficha técnica. Cada restaurante tem um fornecedor que vai vender... Fala, ficha. Vai vender os ingredientes a tal preço, sabe? E, tipo, às vezes não é interessante colocar cebola na pizza. É por isso só, que não tem em alguns restaurantes e outros. Mas é que não. Assim, tipo, então, dependendo de onde eu vou, assim, eu sempre tenho que perguntar como é que é o negócio. Isso. E, tipo, sempre. Pô, às vezes eu peço de coração, que é uma mistureba de molho de coração com cebola. Churrasco. E às vezes é um coração inteiro de galinha, um monte em cima da pizza. Aí eu curto, tá ligado? É bom. Ah, sim. Boa, é bom, cara. O certo mesmo é no cardápio vir dizendo a descrição do prato. Às vezes vem, mas às vezes é daquele jeito. Em inglês, francês, pra falar direito. Sua obrigação é ler o que tem no prato, tipo, véio, e perguntar também. Mas é que assim, ó, num monte de pizza, o garçom, ele fala o que tem na pizza, tá ligado? Então, às vezes é tipo, sei lá, cara. Ah, velho. Bife com frita. O rodízio de pizza é o chefia do bigode, desce tudo. É o que tu... Eu digo assim, cara, tudo que tiver carne. O que você quer? Quero tudo que dá pra comer, cara. Traz. O carnívoro, ainda que não. O cara tá fazendo pizza de chorume pra você. Foda-se. Vocês estão ligados nessas paradas, mas algum de vocês tem alergias alimentares? Não, essa viadagem eu não. Não, não. Eu sou só eu que me fodo nesse processo. Você é coisa de viado, cara. Vini, tô contigo, cara. Infelizmente, queijo, eu me dou mal pra caralho com queijo. Mas tu é intolerante à lactose ou é só com queijo? Não. Eu não posso comer camarão. Puta, que bosta. E eu não posso comer... Na verdade, eu até posso comer. Mas daí acontece comigo a mesma coisa que acontece com quem toma leite, que é... Eu não posso... Quando eu como cogumelos, cara. Então, pediu pizza de... Peraí, como assim? Eu tomo leite e não acontece nada diferente. Pois comigo. É, faltou completar que alguém que toma leite é intolerante à lactose. Né? Exatamente. E toma leite e é intolerante à lactose. Desculpa, tá? Então, cara, é foda, né? É uma merda. Às vezes tu vai comer aquela pizza de filé com palha e daí vem os malditos champignons dentro daquela porra. E daí tu come aquilo, cara. E é uma desgraça no outro dia, cara. É uma desgraça sem dó nenhuma. Obrigado, cara. Não, no outro dia tu não incha na hora, tu não é daqueles que tipo incha. O que é, por gentileza, Godofinho, explica o que acontece com as pessoas que têm intolerância à lactose quando elas ingerem leite. Elas são tristes. O leite não é digerido, então ele começa a acumular o açúcar que era pra ser digerido, ele começa a juntar água. Na verdade, a pessoa tá uma puta de diarreia. Basicamente é isso. Como elas são tristes, são pessoas tristes. É isso aí. Mas, por exemplo, quando tu come camarão, tu fica alérgico. Ah, não. Não te dá. É uma reação fodida. É diferente. É um ataque anafilático, a pessoa fica toda inchada, desconcentrada. É isso que eu tô falando. Então, cada reação alérgica ela funciona de um jeito diferente na pessoa. Então, a primeira reação alérgica ela é sempre mais fraca do que a seguinte. A seguinte, elas são sempre mais fortes. Eu, até hoje, tive duas reações alérgicas. A primeira me deu coceira no corpo inteiro. E a segunda, cara, começou a me dar coceira no corpo inteiro, começou a ficar vermelho. Coceira no ânus. Coceira na garganta. No cu, bichão, no cu. É. Que eu saiba, o cu faz parte do corpo. Então é isso aí. Cara. Sensível, hein? Não, palavra de experiência. Então, cara, é tenso no sentido de que. Por exemplo, quando eu vou comer uma pizza, eu sempre tenho que ficar olhando pra ver se tem champignon ou não. Ou por exemplo, morreu já, cara. Ou se tem camarão, uma vez. Cara, foi foda uma vez. Minha namorada comeu um pastel de camarão e veio me beijar. Beijo da morte. Nojo. Eu sei que é muito aleatório, mas eu posso abrir o meu coração com vocês? O Vini ficou todo empolado quando ela beijou ele. Eu tava usando... Alergia a mulher! Fala. Eu tava usando o bot do Facebook e uma das frases que eu recebi foi: ela vai ser no seu champignon. Ó. Skater! Cara. Lá, tem uma menina da faculdade da pena dela, velho. Tá fazendo gastronomia, mas tem alergia a café, a camarão, a cigarro. Ela come cigarro agora. Não. Mas tipo. Aí vem aqui experimentar o nosso sanduíche de cigarro. Tem algumas coisas que usam tabaco na cozinha, viado. Por quê? Tipo lanche de cigarro. Cigarro. Não, pô, pra temos aromatizar aqui o nosso cachorro o defumado. Para aromatizar o defumado, seu bicho. Nosso cachorro quente de charutos com pirê. Espetinho, né? Charuto na brasa. Uma vez meu colega tava com uma garfinha de long neck na mão com água, despejando. Tava despejando a cinza dentro da garrafa d'água. Veio meu colega bêbado, tirou da mão dele e deu um gole na água cheia de, de cinza de cigarro. Nesse caso era um alimento com tabaco. Ah, antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta que é de comum acordo aqui que eu vou fazer, e depois eu prometo que eu não pergunto mais nada. Cara, o que vocês acham sobre pessoas que colocam o arroz por cima do feijão, cara? Isso é uma coisa inadmissível, isso é coisa de mau caratismo, pessoas assim não deveriam existir. Pronto, falei. Desculpa, cara. Vou eu além, concordo. Pessoas que comem feijão não deviam existir, fodam-se. Não, cara, feijão é bom pra você dar aquela peidada. Ô, Flamer. Feijão, repolho. Mas, ó, se eu fosse comer feijão, o arroz ficaria por cima do feijão, foda-se. Vai tomar no cu, não, cara. Não pode, cara. Larga pode, por cima do arroz. Você assim, que ia fazer uma piscina no seu prato, cara, ia ficar merda. Foda-se, o prato é meu. Filha minha não casa com filha da puta que botar arroz em cima do feijão. Tá avisado, cara. Não vai dar moral. E um cara desse vem me dizer que eu não posso botar ketchup na minha pizza. Né, cara? Olha só. Autoritário da gastronomia, né, cara? Eu boto. Essa é a ordem lógica do meu prato. É feijão, arroz e purê. Ponto. Ele faz fica, uma ilha. Cara, fica exatamente, fica o pirê boiando em cima do arroz, não, não, feijão. Não, purê, Nicolas, purê. Eu vou desverdar qualquer parente meu que colocar batata palha no cachorro quente. Ô, cara, como assim, velho? Caralho, velho. É mó bom. Não é, bom, cara. É que, nem você é que nem você comer um monte de ferragem, não, cara, na porra do cachorro. Não, cara, não, cara. Não, errado isso também, cara. Vixe, mano, não. Tá, galera. Eu gostaria de dizer que a ordem do meu prato é sempre pode ser zoneada, porque eu sempre jogo farinha em cima de tudo, então foda-se. Caralho, eu sou nordestino, né? Nem isso eu faço. Eu não como sem farinha, velho. Caralho, o prato do Godoka vira aquele concretão, né? Ô, eu fiz isso hoje, cara. Toda vez que ele vai almoçar... Eu como aquela farofa pronta lá da Yoki, cara, eu taco em cima de tudo, até de sopa. Poxa. Farofa de mandioca. Ah, pior que no cachorro quente fica bom, cara. Fica bom. Farofa? Farofa, pessoal. É? Farofa no cachorro quente fica nunca, bom. Nunca pessoal, provei, então pra encerrar, cada um fala a sua maneira de fazer o cachorro quente preferido. Vai, Vini. Meu é pão de cachorro quente, salsicha, duas, que eu tenho fome. Eu sou goloso. Vinagretezinho maroto. É. Depois um molhozinho por cima, depois um queijinho ralado, uma batata palhazinha e só alegria, e era isso. Segui! É pão com maionese, salsicha, purê, molho com pimentão, por gentileza. Tem que ter batata palha, cream cheese e ketchup, mostarda, queijo ralado e de vez em quando hambúrguer, cara, que fica bom pra caralho. Isso tudo boiando no feijão. Isso tudo atrás de você. O feijão vai. Nicolas. Cara, o meu provavelmente vai ser o mais simples de todos, cara. O pão, o molho já, tipo, já pica a salsicha dentro do molho. Ah, tu come picadinho a salsicha? Opa. Ai, ai! Eu gosto. Põe com a frinha agora. que gratuito, né? Continue, por favor. E é isso aí, tá com uma batata palha em cima. Olha, e usa batata palha, isso aí a gente vai se ferrar nessa. Uma maionese no pão, né? Pra dar uma. Beleza. Godoquim? É, o pão, a salsicha, o pirê. Pirê, o batata palha. Vinagrete primeiro, depois a batata palha e o molho enche na minha mão que eu escolho quanto eu vou colocar. O melhor de tudo são os caras brigando no chat por causa da receita do cachorro quente. Foda-se o que tu acha. O meu cachorro quente é mais certo que o teu. Tá mais ou menos assim o nível da conversa. O meu Kung Fu é melhor, tá ligado? Tipo, meu cachorro quente. Dois, te dá tua receita aí de cachorro quente sem batata palha. É, o cachorro quente sem batata palha. A batata palha no cu de quem quiser batata palha. É, então é o pão, cachorro. Pão com uma camada de purê. Pão. O pão. Pô, baixo. O pirê. Cara, desculpa atrapalhar, mas tipo, vocês usam o pirê como se fosse a maionese que a gente usa? Não. Eu ponho maionese. Põe mais maionese. Aí purê. Outro cachorro quente, mais pirê. Uma camada de alguns milímetros de vinagrete. Aí um terceiro cachorro quente, se possível. Cara, vinagrete não escorre, cara. Tipo, não deixa uma melecalhada. É, isso não, é bom, você, isso é bom, você cara. Você faz uma barreira de purê de batata. Ah, faz uma piscininha. Faz uma piscininha de vinagrete. Né? Nas laterais, assim. Pra você colocar. Deve ser uma delícia. Aí maionese, ketchup, mostarda e uma ervilhazinha, assim. Não, mas é bom. Mas aí também tem a parte que separa os. Já, todo mundo não, já foi ou não? Não. Ah, foi, desculpa. Flamer, dá tua receita verdadeira de cachorro quente aí. É. Receita de cachorro verdadeira? Coreano se amarra. Cadê o cara? Cadê ele? Olha só. Cadê o China pra gente falar dele aqui? Viado, não tá participando do podcast, sacaneia com ele pra fazer o cachorro. Não, é pão. Eu não sei se vocês colocam carne moída no cachorro quente. Não, cara. Não, eu acho válido. Ah, acho válido, mas eu nunca fiz. Eu não tenho carne moída de fazer isso, não. Tem muito molho, porque senão fica escorrendo o cachorro quente, desmancha tudo, tá ligado? Às vezes dá pra colocar uns pedacinhos ralados de bacon. É outro prato. Eu faço a carne moída assim, eu refogo a cebola com bacon. Aí bota a carne. Ô, Flamer, é só o ingrediente. Calma, é esse é o ponto. A carne moída com bacon. Carne moída com bacon refogado. Aí bota a salsicha cozida nessa carne, tá ligado? Acho válido colocar tanto o pirreiro quanto a batata palha. Mas eu não boto salada, não, velho. Acho merda. É isso aí. Buchada não leva nada. Cara, uma alfacezinha assim. Salada não leva nada. Cara, a gente tá zoando a parada do pirê, mas aqui no Rio Grande do Sul não é normal, cara. Tipo, eu nunca comi. Eu não sei qual é a graça. Eu não tô dizendo que não pode. Que é, a gente não tá contra. É porque é foda, né, cara? A gente é praticamente um outro país e um país melhor. Então, cala a tua boca, Vini. Ô, Lilis, fala o teu aí. Ai, separatista de merda. Eu posso derrubar, o Vini, cara. Lilis, fala o teu aí. Mas sim. O meu cachorro-quente, minha receita de cachorro-quente preferida, no caso, seria só salsicha mesmo, né, no caso, pão. Aí um molho de tomate bem caprichado, de preferência um molho de tomate caseiro e não industrial, porque industrial é uma droga. Aí verdura picada, no caso, tomate e uma cebolinha. Não aprendi com... Na verdade, aprendi com minha mãe. Vai, não leia o chat, vai. Lembre-se que as pessoas não vão ouvir o chat. Tá bom, continua, então vai rápido. Sim, desculpa. Aí também posso acrescentar também um pirê e a batata palha e ketchup e maionese a valer também e mostarda. Beleza, mano. Aí também não podemos esquecer de ervilha e milho verde. Ervilha não, cara. Só uma pergunta pra vocês. E o que vocês acham? O que vocês têm contra ervilha? É bom, de cachorro quente de americano que é só pão e salsicha. Curto, cara, acho legal. Feio. Acho válido. Vale. Como nem bota pra dentro aquilo, cara? Não tem condições. Cara, se eu tiver com fome, eu vou comer sem graça. Tem um cachorro quente alemão também, né? Que é salsicha, pão e sauerkraut. Que é o chucrute. Que é sauerkraut. O bonito é ver nos Estados Unidos aqueles caras fazendo competição de quem come mais cachorro quente. Eles molham um cachorro quente na água. Mas só uma coisa que eu queria falar. Ah, não, tem o Evandro aí. Escorregar assim, salsicha. Meu cachorro quente eu pego. Faço salsicha num molho de. Molho de tomate qualquer. E boto duas salsichas no pão, boto batata palha, um pouco de maionese, boto um ovo frito e bastante batata palha. Chupa, Zoist. Só pra avisar, cara, que independente de como você faz o cachorro quente, o que separa os homens dos meninos é no dia seguinte você tem que pegar tudo que tá frio, botar no pão e comer no café da manhã, tá ligado? Frio! Exato, esse é o ponto. Se você não fizer isso, você sinto me informar, você é juvenil, pula do nono andar agora, que você não merece viver. Eu curto isso. Ou até se tiver muito pesado o molho, tá? Do molho não se move assim, sabe? Aí você bota um pouquinho de água e dá uma esquentadinha que o molho se solta todo dentro. Não. É o molho. Você tem que raspar se for necessário. Cara. Não pode conseguir. Consegui, mas e se não sobra, cara? Nunca sobra no meu cara. Nunca sobra. Não, se não sobra, beleza. Mas se sobra, você tem que pegar os restos e colocar no pão pra comer, tá ligado? Tudo frio. E outra, o melhor café da manhã. O melhor café da manhã que existe é a pizza. Cara, puta, é muito bom. Cara, é muito bom. Pô, mano, conheço gente que não curte. Chega, hein, cara. O que é bom, porque mora comigo e sempre sobra pizza pra mim, cara. Vitória! Vencemos, amigo. Então tá, pessoal. Galera, vamos encerrar esse podcast, já tá gigante já. Fiquem só aí com a imagem do melhor achocolatado de todos. Nossa, cara! Isso é muito forte, cara. Puta merda. É muito forte, cara. Isso aqui é a mistura. Cara. É a mistura do Tony com a lixa. Pode. <Todd Blake. risos> Ai, galera, chega, acessem a nossa página, entre no nosso grupo lá, Sala da Delícia. Siga o nosso Twitter e manda coisa pra gente lá, contato@superamiches.com. Até semana que vem. Falou! Calado não leva nada, é a mensagem de hoje. Vicino, sono stato da quieto, con l'idiannante invece ad arredo. A vita mi fatto un po' che vino, è stato facendo sta 10 a muina. Onna Amalia si sant'anna, pare che te nessuno vint'anna. Balla e zombo, zombo a palla, ah, oh, ma scamazzato lo gallo. Yamma bella giovinotta, capacimmo lune notte, yamma bella figliulella, a ballammo sta tarantella. Tammurriella e tammurrella, sceda maiasta e putibù, dinda che sta tarantella, si ritrova a gioventù. Enquanto isso, na sala da delícia. O Flame querendo fazer graça. Pegou uma foto do Gama e colocou: troféu viado da propaganda de cueca da semana. E colocou a foto do Gama. Aí veio uma embaixo e falou: e você postando isso é machão pra caralho. Vai ficar bolado, mano. Vai ficar bolado. Eu vou... Pô, e se ele tá online, esse puto não vai aparecer? 23 e 42. Tá, normal? Tá normal. Sim, senhor. Mas que a minha... se tu começar aqui a cair, vai ser o teu normal também. Tu não vai fazer mentira. Eu coloco o medidor de velocidade na internet aqui do lado. Aqui, vai cair. O Edson faz o bagulho do cúmulo da pobreza, né, cara? Sério. Eu fico olhando pra velocidade e pro símbolozinho do Skype, sabe? Enquanto ele tá verde, a velocidade tá ok, beleza. Ficou cinza, eu paro de falar. Ele vai. Ele bota uma garrafa d'água em cima do modem. Ele bota um pedaço de palha de aço na anteninha do modem. Bombrilzinho. Eu ia falar bombril, mas eu esqueci o nome. Coloquei um pet de 2 litros cheio d'água em cima da tela. Em cima do computador. Em cima da tela do laptop. O Segui lembrou o mais difícil, né? Palha de aço. Palha de aço, né? Que ninguém chama essa porra de palha de aço. Bombril, porra. Você não lembrava do nome, caralho. O nome é palha de aço, cara. Bombril é a marca. Não, então, não lembrava do nome da marca do bagulho. É Nescau, né, cara? Nescau é a marca. Que nunca é chamado de chocolatado, cara. Chocolatado é o... eu não gosto muito de Nescau, cara. Eu curto Todd. Isso aí, Todd é muito melhor. Não, cara, Todd foi melhor. Era antigamente, Todd é muito melhor. Cara. Não, Todd continua não. Melhor. Todd é muito melhor. E melhor que todos eles é Nesquik, cara. Cadê? É muita viadagem. Eu não curto. Eu tomo. Nesquik de morango. Nesquik de morango. Nesquik de morango. É o melhor. Não, de morango é viadagem mesmo. Mas se fuder, o Nesquik é o melhor. Não, morango é viadagem. Não, o Nesquik de chocolate é o melhor, cara. Tem? Tem. Não, o melhor é aquele do xaropinho lá, que tinha até de sabor de chococinho. Isso. Chococinho. Foi impactado. Deixa com sabor napolitano, né, cara? O que é um bagulho de sabor napolitano? Sabor napolitano. Tipo, era baunilha, sabor de baunilha. Era. Parece que você tava tomando leite puro, cara. Pode crer. Sabor leite. Leite com açúcar. Sabor leite. É, pode crer. Sabor se açúcar. Se tiverem que comprar o próprio chocolatado, eu quero ver se estragar o mais vagabundo que tiver. Cara, é barato. Já tomei muito desse, cara. Tinha um branco que eu melhor, Garotada. Cara. Eu achava melhor que todos os outros achocolatados, cara. Garotada. É muito bom. É muito bom, de verdade. O que eu compro, eu tenho que jogar umas 3 colheres cheias pra começar a sentir. Pra botar um pouco de cor, né? Faz aquele puta... leite negão, tá ligado? Tipo... É preto, cara, o leite é preto, cara. Não, o cara compra o mais barato e tem que botar 10 colheres colher no bagulho pra dar algum gosto, né? Mano, esse podcast de bagulho da infância, podcast da nostalgia, é muito mais legal que desenho, cara. É foda, cara, é foda. Cara, eu gostava daquele que era líquido, tá ligado? Era o... que tinha uma vaquinha, cara, na capa. Putz, cara. Era achocolatado líquido, velho. Não tinha uma marca. Então e tinha um que era o Mock, cara. O Mock era muito bom, velho. Era o melhor achocolatado. Mock ainda tem, né? Não, não manjo. Ô, oh, aqui tinha uns de Playboy, cara. Que era tipo... É um que vinha com uns... Umas pedrinhas. Não, como é que eu posso explicar isso, né? Cara, começou aí, né, cara? Começou aí, ele vinha tipo com uns bagulho tipo diferente, uns pedaços maiores de chocolate que não dissolvia, tá ligado? E quando você comia ficava crocante, você tinha que tomar com bagulho gelado, que era de Playboy. Gotinha de chocolate mesmo. Era do caralho, velho. Mas era muito caro essa porra. É, não é o. Consegui, o Maltini, cara, o Maltini que é tudo granulado. Não. Era um sachêzinho assim, tipo, dava pra uma porção só. Massa, só pra um copo. Aí você pega, colocava lá, misturava o bagulho e, tipo, tinha uns bagulho de chocolate que não dissolvia, era meio crocante. Parecia uns biscoitos, assim, tá ligado? Nossa, aí, cara, que legal. Tipo, você comia, era bom pra caralho, mas, tipo, você comprava o bagulho, pagava, tipo, 15 conto e você podia fazer, tipo, 4 copos disso, tá ligado? Tipo, era muito fora de mão usar essa porra. Eu tomava muito esse Mock aí, cara. O Mock era massa. Aí depois que a gente começou a... um pouco melhor aquisitivo, assim, o poder. Foi pra... O Edson dava pra usar a embalagem depois com balde na área de serviço. Era grandão, cara, a embalagem. É tipo whey protein, né? Tipo whey, cara. É... Caralho, o cara vai no... Tipo, o cara depois que o cara começa a morar sozinho, o cara começa a ver o valor das coisas. Não, mas a embalagem grande quando eu era criança, e depois substitui, porque a embalagem fica caro, então eu compensar e compro uma Tupperware pra você jogar dentro o achocolatado, tá? Caralho, tu usa o achocolatado, tu usa embalagem do achocolatado com balde na área. Olha o tamanho do achocolatado. Cara, o Mock antigo era grande, cara. Cara, e pior que vale a pena, tipo, até mesmo o Nescau. A tampa que eu usava como frisbee também. Até mesmo o Nescau, tu comprar refil, cara. Tipo, Nescau em pacote, em vez de comprar na lata. É mais econômico. Exato, tá muito mais barato, cara. Quase 2-3 pontos mais barato. E uma barata que você vai fazer chocolatado na casa de algum amigo, na casa de namorada, você põe duas colherzinhas de chocolatado, né, cara? Na sua casa. Consegui as instruções. Na sua casa, você faz um negócio, parece um... 8 colheres, cara. O bagulho parece uma Coca-Cola quando você tira de lá, cara. Todd. Parece de petróleo aquela merda. Você come na colher, né, cara? O Todd, cara, o Todd eu botava tanta colher no bagulho que quando terminava tudo, eu pegava de colher o fundo, tá ligado? E aqui raspar, fica sobrando, né? Só, cara. Pô, mas sabe, mas um bagulho que é bom pra usar achocolatado vagabundo é pra fazer, tipo, cobertura de bolo, esses negócios que vai, assim, tipo, fica muito melhor do que você usar Nescau ou Toddy. Fica mais barato. Não, né, fica melhor mesmo, cara. Esses bagulhos não foram feitos pra fazer cobertura de bolo. Né? Tem que usar os vagabundos, cara. Por algum motivo fica bom. É, mas eu não entendo como, assim, tipo, parece que tem um determinado valor que se tu paga abaixo dele, ele fica uma cobertura boa. Isso, exatamente. A cobertura, ela custa R$2. A cobertura não pode ser mais de R$1,47. É, cara, não pode ser mais de R$1,47. Se for mais de R$1,47, fica ruim. Pô, mano, na moral, não vou falar nada, mas aqui em casa... Tá mofando na geladeira, um daqueles potão de ketchup, tá ligado? Que é meio doce, que é pra restaurante, velho. Mano, não dá pra usar esse negócio. Não, esse ketchup muito grande não, não vê. Meu, eu nunca vi alguém que terminasse um sachê de ketchup ou um vidrinho de molho inglês, cara. De molho inglês nunca acaba mesmo, cara. Aqui em casa eu termino porque eu cozinho muito o molho inglês, velho. É, cara, eu bebo molho inglês, cara. Eu cozinho muito. Eu cozinho muito com molho inglês, porque eu tenho... Sou chefe. Cara, famoso chefe social. Aqui não, em casa... Caralho. Caralho. Aqui em casa some, velho. Ô, Shoyo. Filhas da puta. Shoyo, Caio. Filhas da puta, Caio. Eu não acredito. Fizeram um Todd vegano, não, cara. Cara. Ah, mas não, cara. Não. Peraí, mas você leva pra carne no Todd? Como assim? É porque leva açúcar orgânico, leite, lecitina de soja. Ah, não, não. Em vez de duas vaquinhas na propaganda, tem dois brócolis. Veio, a gente não pode mudar o tema do podcast pra tipo culinária nostalgia, não, não. Cara. Ah, não. Culinária nostalgia não, cara. Filosofia do cotidiano envolvendo culinária. Tá bom, pode ser isso. Cara. Eu piro, hein? Eu piro. Vamos garibar aquele podcast. Velho, só grava essa porra e a gente vai. Eu olho pra isso aqui. Eu posso até falar da feijoada aqui comigo. Não, aqui, cara. Cara, lá na feijoada faculdade tem uma menina que ela tem peninha dos animais, tá ligado? Nossa, acho que você falou ela tem pênis, cara. Buguei minha vida agora, cara. Ah, não. Ela tem peninha dos animais, tá ligado? A gente cozinha pra caralho lá, bicho, né? Aí chegou um dia o prato com as codorninhas pra gente cozinhar. Ela, ai não, a bichinha. Aí o menino com negócio, cara da... Os negros esmagando no sangue frio e a mina com... Não, o cara pegou a comendo bicho vivo, tá ligado? Aí ele começou a dançar um sapateiro assim, lara, lara, lara. Não, os negros tudo espírito de porco, do caralho, Flamer, mano. Flamer. Pô, porco é bom, cara. Ô, Flamer, lá no, mas lá no lá na faculdade, vocês têm que matar algum bicho ou não? Tudo morto. Cara, ia ter uma aula de campo que a gente tem que fazer. Uma aula de matar, né, cara? De campo, uma aula que eles de iam matar, caçar, né, os bichos. Eu tacar o Flamer no cerrado lá e deixar essa vida matando calango. Catando os calangos. Só volte pra essa faculdade quando você tiver um animal. Não, pô, a gente ia ter uma onda em campo pra fazer galinha de cabidela, que tem que ser com frango. É sempre abatido, tá ligado? É, tem que estar vivo pra fazer. Você corta o pescoço dele pra deixar o sangue escorrer. Só que o Direitos Animais bateu o pé e disse que não. É. Porra, velho. Cara, o único direito que o animal tem é de ser gostoso. Cara, eu caralho, vi que a boca do Zuíde salivou depois que ele falou. Você pode crer. Caralho. Eu considero o veganismo uma ofensa pessoal a mim, cara. Vai, cara, mano, começa o podcast, vai logo. Minha ex-namorada é vegetariana, cara. Tipo, é muito chato, velho. Cara, agora eu vou chocar, hein? Vou chocar. Eu já fui vegetariano por 2 meses. É um ex-vegetariano, tipo, já não basta ser um bosta, é um ex-bosta, tá ligado? Não, bosta eu continuo, por favor, respeito. Desculpa.